pôr do sol dos navegantes no mesmo barco. Aqui estamos juntos ao pôr do sol, andando lado a lado no mesmo mar. Pôr do sol dos navegantes no mesmo barco.